Eu tinha todos os motivos pra parar. Passei por provações que dói só de lembrar. Quantas coisas eu ouvi e vinham como um flash em mim. Mas o Senhor sempre estava a me guardar. Foram tantos desafios que eu tive que enfrentar, desertos que eu precisei passar, limitações, humilhações. Mas eu sei que em todo tempo Deus estava a me guardar. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Muita gente até pensou que eu ia desistir, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Hoje eu sou esse milagre que muitos podem ver, e o Deus que operou na minha vida também opera em você. Precisei passar limitações, humilhações, mas eu sei que em todo tempo Deus estava a me guardar. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Muita gente até pensou desistir, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Hoje eu sou esse milagre que muitos podem ver, e o Deus que operou na minha vida também opera em você. Até pensou que eu ia desistir, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Opera em você.